vão passando de geração em geração. Os usos, os costumes, as lendas, as crenças e as tradições. Tudo para que o tempo não apague a alma e a entidade única das gentes desta região. Boa Nova Rádio, de Oliveira do Hospital, para todo o mundo. Oliveira do Hospital para todo o mundo, obrigada a si que está na nossa companhia nesta quinta-feira, 14 de dezembro, com temperaturas baixas, mas ainda assim com um dia bastante bonito, o sol a brilhar aqui por Oliveira do Hospital. Dar as boas-vindas aos nossos convidados nesta manhã, a Márcio Silva, o maestro do Coral de Santana, e também Graça Brito, vereadora da Cultura e Educação do município de Oliveira do Hospital. Muito bom dia aos dois, obrigada por estarem presentes aqui na Rádio Boa Nova. Isto porque vamos falar de uma iniciativa que podemos dizer que se antevê grandiosa ao juntar avós e netos no mesmo palco. Trata-se do concerto Avós e Netos, uma iniciativa do Coral de Santana, com apoio do município de Oliveira do Hospital e das AIEX, e envolver também as associações, grupos culturais do Conselho de Oliveira do Hospital. Márcio Silva, muito bom dia mais uma vez. Esta é uma iniciativa do Coral de Santana, portanto mais uma iniciativa para surpreender. Como é que surgiu esta ideia? Esta ideia, antes de mais, bom dia a todos e a este vasto auditório da Rádio Boa Nova, neste dia frio, mas acho que vamos fazer aqui um fim de semana quente para todos, e começando com este nosso grande espetáculo, este mega concerto dos Avós e Netos. Este aqui segue um bocadinho quase no seguimento da música cruzada, ou seja, os grupos gostaram tanto que eles sempre disseram: Márcio, por favor, não deixes o projeto terminar. Eu te disse, nada melhor que terminarmos o ano com um projeto de Natal. Portanto, uma música cruzada, que era uma iniciativa que juntava vários grupos culturais. Sim, neste ano vamos manter os mesmos grupos, ou seja, temos os Abuinhos, Lagos da Beira, grupo musical, temos a Tuna de Santo António do Alva, os Cavaquinhos de Caça e Pesca, neste caso tínhamos o Grupo Melodias e Tradições Vila Pouca, mas que infelizmente, devido à perda de um elemento importante, não estarão, mas estarão representados por todos nós, e deixamos aqui este voto pesar ao Grupo de Melodias. Temos também os Coros Juvenil e Infantil de Santana, que irão ajudar também a embelezar aqui mais o espetáculo. Temos a Escola de Música da Vô, que também é sempre o Ângelo, que é sempre também pronto e disposto a também juntar-se a estas grandes maluqueiras que eu gosto de fazer. Eu acho que não me esqueci de mais nenhum grupo. E a Universidade Sénior também, que se juntou também à festa. Ou seja, somos cerca de 120 a 130 adultos, muitos deles avós. E juntamos mais também de 180 crianças, os nossos netos. O Márcio, há bocadinho falávamos, ainda antes de começarmos este direto, de como é que era preparar toda esta gente, não é? Para este grande espetáculo já do próximo sábado. Mas percebemos que o Márcio, enquanto profissional, professor de música, é muito prático. Temos que ser mesmo extremamente prático, porque a logística é tão grande. Se começamos a complicar, acho que vamos atrasar o processo. A professora Graça teve ontem, eu acho que, o privilégio de assistir ao ensaio, e foi uma loucura total, porque foi a primeira vez que juntámos os grupos culturais. E depois também, de alguma forma, é preciso confiar, não é? Sim, temos que confiar na capacidade de cada grupo, sim, se organizar. Mas como já vimos de trás com a música cruzada, nós também já sabemos o que é que podemos contar e com a massa humana que podemos contar. Portanto, é por isso que também me envolvo nestes mega projetos, mas de certa forma tenho as costas quentes, porque como já conhecemos as pessoas também já veem o que nós conseguimos fazer e por onde podemos chegar ainda mais longe. Ou seja, também eles acreditam também um bocadinho em mim. Eles dizem: Márcio, isto é possível? É. Vamos embora. Então eles fazem e trabalham, e notamos, por exemplo, posso dar o exemplo prático do grupo da Tuna de Santo António do Alva. Eles não tinham música de Natal preparada e fizeram questão de preparar dois temas de propósito para trabalhar connosco. Uhum. Portanto, ou seja, também acho que conseguimos motivar alguém e os grupos a participarem e fazer algo diferente que eles não estão habituados a fazer. Eu acho que é o próprio Márcio que é um entusiasta, não é? Já vamos depois também perguntar-lhe que é a opinião a ser vereadora, porque de facto, pelas conversas que já temos tido, verificamos que o Márcio tem esta capacidade de entusiasmar e de motivar. Sim, temos que motivar, acho que é mais essa capacidade de motivar. E levar aquelas pessoas todas para um porto. Márcio, o que é que se espera deste grande espetáculo? É literalmente um grande espetáculo de Natal. Ou seja, o que nós queremos e o que eu quero passar também para o público e para quem está também a cantar e a tocar é pôr alegria. É magia de Natal. Uhum. Ou seja, o que eu disse a eles, Natal é mágico. Seja para os adultos, seja para as crianças. Então vamos tornar isto o dia mais especial para eles. Tanto que vamos criar para os meninos para perceberem um bocadinho a nossa logística, que é enorme. Nós vamos ficar o sábado praticamente o dia todo a trabalharmos com eles, a parte da tarde. Ou seja, temos um plano para os meninos poderem chegar, trabalhamos um certo tempo com eles, o ensaio geral, eles têm tempo para descansar, entretanto, entre os vários temas, depois preparamos, vamos ter um mega jantar convívio, onde a Câmara Municipal fez aqui um grande patrocínio e todos os grupos culturais vão participar também nesse jantar convívio, para também para as crianças terem conhecer os grupos culturais, também para mostrar, vamos uma mostra dos grupos culturais, o que se pode acontecer em Oliveira do Hospital, uhum. E também dizer às crianças que não é só futebol, nem é só música, que há também os grupos culturais estão, e estamos abertos a receber estes meninos nos nossos grupos, tanto eu no coro, como nas tunas. Acho que é o mais importante, que também é o que eu quero transmitir também a quem vai assistir este concerto. Todos os grupos culturais estão abertos a que eles entrem nestes grupos, ou seja, além de ser um mega concerto, mas também para nós é uma montra para o que podemos ver, o que nós estamos a vender, e também esperamos que os meninos também depois sejam interesse em entrar nestes grupos, que para nós é... Este espetáculo, este concerto é aberto à comunidade? Sim, é totalmente livre, aberto à comunidade. É um concerto que começa às 8h30, portanto, eu garanto que começa mesmo às 8h30, uhum. Porque estamos a falar de crianças das AECs do primeiro ao quarto ano. Claro. Ou seja, temos crianças, muitas crianças do primeiro ano. E as pessoas dizem, Marcelo, às 9 horas era o ideal. Não, porque as crianças, com as do primeiro ano, às 9 horas estão todas cheias de sono. Ou seja, começamos um bocadinho antes, que é para eles ganharem aquela energia toda, e temos um concerto maravilhoso de 45 minutos. Ou seja, também não vamos abusar também da boa vontade das crianças, porque depois eles também ficam chateados e rabugentos. Ou seja, vamos fazer um concerto sem parar, durante 45 minutos. Espalhar ali a magia naquele público, que eu acho que vamos ficar todos maravilhosos. E vai ser onde este espetáculo? Vai ser no ginásio, é o ginásio do agrupamento de escolas do Oliveira do Hospital, na secundária. Muito bem. Professora, senhora vereadora Graça Brito, da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, o município, claro que tinha que se associar a um desafio destes, do Coral de Santana, pela pessoa do seu maestro, o Márcio Silva, que é um entusiasta nesta matéria. Ora, sem dúvida, mas cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir e aproveitar também para desejar umas boas festas, um santo e feliz Natal e um bom ano, que bem precisamos, e sem dúvida que este momento que a Rádio Boa Nova nos está a proporcionar, também deixar aqui a toda a equipa da Rádio Boa Nova a continuação de um excelente trabalho e uma boa época festiva, e que todos os ouvintes estejam atentos àquilo que também é o trabalho da Rádio Boa Nova, e que tenham a oportunidade de passar uma época festiva também com a vossa companhia. Dizer que para nós, claro, era difícil recusar esta parceria com o Coral Santana, até porque aquilo que já foi dito pelo professor Márcio, este know-how, esta aprendizagem que foi feita através de um projeto inesquecível e que se repetiu várias vezes fora daquilo que era inicialmente o projeto, em que houve vários concertos, e refiro-me à música cruzada, houve um pedido muito caloroso por parte de todos os grupos que participaram, por parte das associações, das juntas de freguesia, em que queriam ver na sua localidade este projeto. Sem dúvida que deu aqui outras asas e outras... surgiram outras ideias, e quando o professor Márcio e o Coral Santana, e quero aqui também enaltecer a direção do Coral Santana, de ter abertura para este tipo de iniciativas, nem sempre é fácil também encontrarmos no associativismo cultural pessoas que tenham esta predisposição para novos desafios, para novas aventuras. Até, e aqui o Coral Santana tem a sua identidade, e nem sempre é fácil também poderem acolher, e o trabalho que isto dá na disponibilidade, porque obviamente nem todos também têm esta capacidade, e as características são diferentes de grupo para grupo, mas sem dúvida que a música cruzada foi realmente acolhida pelo Coral Santana. Foi um projeto muito interessante e que de alguma forma criou laços, e é isso que também se pretende na cultura, é estreitar laços, estreitar esta conquista de familiaridade que se criou no âmbito de um projeto anterior e que agora acaba por se repetir e engrandecer. O curioso é que realmente a dimensão do número de participantes também se deve àquilo que já foi o trabalho anterior, àquilo que foi o sucesso do projeto anterior e que este é um projeto que, mais uma vez, tem aqui particularidades únicas. O facto de aproximar a intergeracionalidade entre os jovens e os menos jovens, entre crianças e avós, esta potencialidade que tem este projeto é diferenciador do anterior, na medida em que aglutina muita gente. Só mesmo assistindo, e fica aqui o convite, assistam, porque vale a pena ver, porque só há de ser bastante emotivo ver a quantidade de pessoas que estão em palco, entre músicos, intérpretes. Portanto, há aqui muita gente envolvida e com um repertório que, se não forem estes projetos, ficam um bocadinho esquecidos. Estes temas musicais de Natal, é curioso que tenho-me vindo a perceber, e não só estes, e outros temas da nossa infância que ficam um bocadinho esquecidos, e que a forma de os poder transmitir é realmente esta. Esta é a forma de voltarmos a trazer ao conhecimento de todos aquilo que é... E são temas tão bonitos, não é? Muito bonitos. E este tema Natal é especial. E a forma de poder, mais uma vez, valorizar aquilo que é as relações humanas, os laços, a afetividade, o carinho, a solidariedade, que tanto se fala nesta época festiva, o amor, a partilha, reflete-se aqui neste projeto. E quero parabenizar, obviamente, na pessoa do professor Márcio, o trabalho que ele tem tido, porque realmente, como disse a Liliana, e muito bem, é super prático. Diria, é mesmo muito prático, porque ele rapidamente consegue estruturar e nós nem nos apercebemos muitas vezes do trabalho que isto dá, porque ele tem uma maneira de tornar simples o que para nós nos parece complicado. Parece muito complicado. E ontem, nos ensaios, percebemos que é execuível e que tem um conteúdo musical fantástico, as pessoas estão super motivadas, felizes. Portanto, eu não sei quem é que se diverte mais, se é quem assiste ou se quem participa. E isto é realmente muito bom para quem participa. Portanto, eu quero aqui deixar também o agradecimento a todos os grupos que disseram sim e que estão a participar, porque só era possível estes projetos também com a confirmação da presença, da disponibilidade. E para nós, Câmara Municipal, e para a cultura, é extremamente importante haver gente que se envolva. E esta envolvência, esta solidariedade de estarmos juntos para poder fazer algo para dar, porque está-se a dar, de todas estas pessoas todas juntarem-se, o Natal é isto, para não é? Dar um espetáculo. É e é isto. É, portanto, este é um retrato fiel daquilo que se pretende para o espírito de Natal. Este será o concerto que junta mais gente em palco em Oliveira do Hospital. Eu não me recordo, desde que estou na Câmara Municipal, de ter assistido a um espetáculo com tanta gente. Portanto, acho que este vai ser o primeiro mega concerto. Vais fazer o melhor ainda. Em cada ano, sim. Acho que vamos aumentar. Em cada ano é preciso superar o desafio, não é? Porque, pronto, para as pessoas terem um bocadinho de noção, nós fizemos o convite aos grupos culturais porque é a minha espinha dorsal. Pronto, são eles que têm a parte musical, porque depois os cantores convidámos a Tomás Aex. Tenho que fazer aqui o agradecimento ao agrupamento, também o facto de também permitir este tipo de acesso aos meninos, também à Associação Tempos Brilhantes, na nossa coordenadora local, da professora Marta Rezende, porque ela que faz a ligação entre nós e a escola. E foi muito graças a eles e a todos os mentores que participaram, porque foram eles que ensaiaram os meninos. Ou seja, o processo foi: eu crio o que vamos cantar, temos o nosso repertório, e enviámos para a escola e dizer uma trilha sonora cantada, para os meninos saberem que o tom é este, que a música vamos cantar, o refrão e este verso, e por aí fora, em todas as músicas. Ou seja, o trabalho que eles também tiveram, os mentores, de apresentar aos meninos, explicar as letras, porque muitos deles os meninos aprendem por repetição. Ou seja, foram muitas horas de repetição para os meninos aprenderem. Ou seja, não há forma de agradecer a estas pessoas pelo trabalho incrível que eles fizeram. Portanto, eu vou deixar aqui então este muito obrigado aos todos os mentores da ZAEC, porque fizeram um trabalho espetacular. E agora acho que vamos combinar isto neste grande espetáculo no sábado. Muito bem. O Márcio, falávamos há bocadinho também que a ideia é, em cada Natal, organizar algo semelhante. Sim, a ideia, agora este foi o primeiro passo. Fico disse à ainda nem graça. Aconteceu, já ficou o bichinho. Não, já ficaram, sim, porque eles disseram, não, temos que fazer mais, vamos embora. E eu, para mim, 200 acho que é pouco, 300 vai ser um bocadinho melhor, 400 vai ser espetacular, que vai ser a loucura. Então acho que podemos criar mais, porque também não nos podemos esquecer que estamos nesta época de Natal, há muita coisa, não podemos também esquecer, claro. Há muita oferta. E porque acho que escolhemos um dia um bocadinho ingrato, confesso. Mas também marcámos com o tempo, mas entretanto apareceu muita coisa. Temos muitos jantares de Natal que são excelentes. Esta época é propícia. É muito propícia. Ou seja, mesmo assim tivemos 180 pessoas, 180 meninos que se inscreveram. Sabemos que não todos não vão, pronto, porque há sempre alguém que não pode ir, há um jantar de Natal que apareceu entretanto, mas pronto, mas estamos a contar com cerca de 120 a 140 pessoas mesmo assim. Uhum. Acho que é excelente, ou seja, estamos a falar de 250 a 300 pessoas em palco. Muito bem. Acho que é assim uma coisa, portanto, incrível. Um grande desafio. Vai. Professora Graça, senhora vereadora, portanto, este concerto encaixa que nem uma luva em toda a programação de Natal preparada pelo município que está em curso. Sem dúvida. E aqui, realmente, a vereadora da Educação e a vereadora da Cultura está felicíssima, porque este projeto também tem essa capacidade de juntar aquilo que é o projeto na área das AECs, como foi aqui referido pelo professor Márcio, e termos os alunos das escolas de norte a sul do concelho foram desafiados. Temos que fazer, temos que falar esse ressalvo. Foram convidadas todas as escolas. Ou seja, não fizemos uma seleção, vai só a Oliveira. Não, foram todas as escolas. Tanto que temos meninos que vêm da Cordinha, meninos que vêm da Ponte, meninos que vêm de Lourosa. Todos foram convidados. Foram os que puderam, mas foram todos convidados. E era mesmo isso que eu queria registar, é que realmente também se conseguiu esta dimensão, porque há um trabalho que foi desafiador e ficámos satisfeitos por conseguirmos este número de crianças a participar, e que há este compromisso também dos pais. E eu queria aqui também realçar esta importância que têm os pais ao aceitarem e permitirem que os seus filhos participem. É tão importante as nossas crianças estarem envolvidas na programação de Natal, tanto que mesmo durante esta semana, e queria também deixar aqui esse agradecimento aos mentores das AECs e à professora coordenadora, a professora Marta Rezende, porque para além deste projeto, também queria aqui destacar o Natal Sénior, ou seja, já há muito, muito tempo que no âmbito das AECs as IPSS não tinham a agradável, maravilhosa, o doce, porque são uma doçura às nossas crianças, não é? São aquele momento tocante que sentimos e que é muito especial, as crianças entrarem pelas portas das IPSS e encontrarem os idosos e alegrarem aqueles corações com os sorrisos das crianças, com as vozes ingênuas das crianças, e têm proporcionado ao longo destes dias, até amanhã, vão proporcionar esta oportunidade de partilha também com os centros de dia, com os lares, e eu quero agradecer a todas as instituições que estão a acolher tão bem, palavras também pela nossa coordenadora das AECs, porque o feedback também dos mentores é extraordinário neste acolhimento que as IPSS fazem às boas-vindas das nossas crianças, e que o município de Oliveira do Hospital, sendo agora responsável pelas AECs, não só fez este desafio, mas também cedeu transportes ao longo desta semana para que pudessem estas crianças chegarem às IPSS mais perto das suas localidades. Isto tem um potencial extraordinário, e para mim o Natal é isto, e esta dádiva que temos e este potencial que temos aqui no concelho, que é estreitar estes laços mais uma vez, que tanto valorizamos na época natalícia, não podíamos obviamente deixar de incluir no âmbito da nossa programação as IPSS, e mais uma vez, sem dúvida, que esta participação massiva das crianças, quer no Natal Sénior, quer neste projeto, sem dúvida que tem algo inatingível, que nós não conseguimos quantificar o quanto fica, quer para os idosos, quer para as pessoas mais velhas que participam neste concerto, quer para as próprias crianças e para as famílias. Portanto, é possível sonhar, e é possível conseguirmos estes projetos que parecem às vezes difíceis de se conquistar, e que se vão realmente e que vão acontecendo por aqui e por ali no Concelho de Oliveira do Hospital. A nossa programação realmente é muito diversa, é muito rica. Mais uma vez temos um Natal especial no Concelho de Oliveira do Hospital, mas porque há esta boa vontade de todos e há esta participação realmente de todos em querer fazer acontecer, em dar. E a grande mensagem que nós queremos transmitir com esta programação é, sobretudo, os locais, as pessoas, os agentes culturais e educativos do concelho estarem a participar de forma ativa, presente, envolvente, e todos poderem dar algo de si ao outro nesta época. Que a programação que tanto vai acontecendo um pouco por todo por o concelho. Por todo, não é? O concelho. Portanto, uhum, quando nós dizemos Concelho Natal, a programação foi mesmo pensada em que em todos os locais do concelho o Natal lá chegasse. Ainda ontem a Heptoliva teve um registro fotográfico, fez um registro fotográfico através dos alunos da multimédia, em que o Pai Natal e os duendes foram visitar os diferentes locais que foram decorados pelas juntas de freguesia. As aldeias estão muito bonitas, portanto dou também o conselho de poderem visitar os vários presépios. Está lançada uma rota do presépio, uhum, a rota do cepo, mas hoje já se podem deslocar em todas as localidades, que vão poder ter a oportunidade de conhecer a beleza extraordinária que está a surgir, a borbulhar em todas as localidades ou em todas as freguesias, em que há uma preocupação cada vez maior, também por parte das juntas de freguesia, quem quer deixar este agradecimento, em colaborarem e transformarem o Conselho de Aldeias do Hospital num Conselho de Natal. E tem sido extraordinário o feedback de todos. Portanto, há aqui a participação das escolas na programação, há a participação das juntas de freguesia, das IPSS, portanto, procuramos envolver os grupos culturais, e este repertório que entretanto também surge nos grupos culturais, que não era hábito estes grupos culturais, alguns deles não estarem vocacionados para cantar temas de Natal. Portanto, isto é o recordar daquilo que é possível. É possível nós sairmos um bocadinho da caixa, daqueles repertórios que habitualmente cantamos, e agora vamos provocar os grupos a aprender outro tipo de repertório. E não se recusam, e muitas vezes temos surpresas muito agradáveis. Aliás, aconselho a que visitem, realmente, que possam ir ao longo deste fim de semana. Temos este concerto no sábado, dia 16, às 20h30, como disse o professor Márcio, mas também vamos ter um espetáculo de dança no domingo, dia 17, às 16 horas. Portanto, o pavilhão ginão desportivo do agrupamento de escolas vai ser o espaço cultural deste fim de semana, mas que são produções extraordinárias, únicas, irrepetíveis, e que estamos a fazer todos um esforço, e aqui também agradecer ao grupo Emotion, onde temos alunos também daqui de Oliveira do Hospital, e que vão estar também num palco que foi criado, e todo o cenário que está a ser criado é realmente de magia ali no pavilhão. A deixar aqui o agradecimento ao professor Carlos Carvalheira e a toda a direção por toda a cedência e disponibilidade, que porque deixou de haver aulas no pavilhão a partir de hoje, uhum, para podermos montar todo este espetáculo. Isto, sem dúvida, só com a colaboração e boa vontade de todos é que se consegue, e fico muito grata como vereadora da Educação e como vereadora da Cultura de estarmos a criar aqui coisas especiais, muito especiais. E convido a todos que me estão a ouvir que se deixem levar por esta emoção que vai acontecer, quer no sábado à noite, quer no domingo à tarde. Venham ao pavilhão, visitem e usufruem, desfrutem, porque quem vai estar a dar de si no palco é, sem dúvida, para amolecer, para tocar o coração de todos, para que possam viver o espírito de Natal com muito mais bem alegria. Que todos se deixem contagiar, não isso é? Mesmo. Neste Natal. Agradeço a ambos a vossa presença, por virem também partilhar aqui esta iniciativa, o concerto Avós e Netos. São cerca de 300 os participantes que vão estar então a dar vida a este grande espetáculo, a envolver os grupos culturais do concelho, numa organização do Coral de Santana, com o apoio do município de Oliveira do Hospital e também da ZAEC, tudo isto num desafio aqui do maestro do coral, o professor Márcio Silva. Professor, sei que quer ainda partilhar. Sim, queria aproveitar este momento aqui de vamos fazer o que nós chamamos aquele pequeno merchan, aquele agradecimento, porque acho que é merecido a todos. Quero começar já pela Rádio Boa Nova, por nos permitirem assim divulgar na vossa grande e grande onda do 100.2 este espetáculo de Natal. Também agradecer aqui em nome da professora Graça ao município, porque sem eles é impossível fazer, pensar assim, sonhar assim tão alto. Eu mesmo tenho que ter um grande obrigado, porque também acredito um bocadinho nas minhas loucuras, e fazemos coisas diferentes, e acho que isso é o que é uma semente que estamos a criar para o futuro. Eu acho que vamos fazer uma coisa muito interessante daqui para a frente. Esquece, é só o começo, portanto preparem-se para o que vem, porque este é só o começo. não duvido. E queria agradecer também que é porque isto também só é possível também com alguns apoios. Tivemos algumas empresas que fizeram a questão de nos ajudar, e acho que não posso sair daqui sem dizer muito obrigado a elas. Uhum. São algumas, portanto vou apertar isto um bocadinho para fazer um bocadinho de publicidade a elas. Então queria agradecer muito à Ozia Energia e à António Lubilobo, porque eles vão oferecer um pequeno kit de Natal a todos. Ou seja, é uma pequena ajuda, mas vieram de propósito agora. chegaram de Lisboa e vieram entregar um kit 5 para entregarmos a todos os meninos. Uhum. Portanto, tenho que dizer muito obrigado a eles e a António Lobilobo também por nos ajudar na parte logística. Queríamos a Ceia Limpa, porque também nos ofereceu muito material que vamos usar na confecção dos materiais da refeição, em todo nos serviços, nas toalhas de mesa, todo esse material que nós usamos foi a Ceia Limpa, que muita parte ajudou. Oliveira Fresca, águas doces, ofereceram muita coisa e deram-nos ali uma coisa, uns miminhos muito bons, portanto tenho que agradecer muito a eles. A Vinga Porto também, que também ofereceu águas e alguns sumos e algum outro material. Quem é que falta mais? O Sr. Fernando, que vai fazer o registro fotográfico de fotos e retratos. Uhum. Portanto, também tenho que agradecer ao Sr. Fernando. Acho que não me esqueci de ninguém, espero não ter esquecido de ninguém para já. E aos irmãos Gonçalves Combustíveis, que ofereceram os chocolatinhos aos meninos. Portanto, vamos ter um pequeno kitzinho assim de surpresa. Não é surpresa, mas todos vão receber, acho que um pequeno miminho. Já não é surpresa, mas é um miminho. Eles ficam contentes. Acho que temos que agradecer a eles, porque de certa forma todos ajudaram, pouco ou muito, todos ajudaram e todos chegaram à frente. E tivemos grandes empresas que demonstraram interesse, apesar que, como é que eles dizem, neste momento são super solicitados, muito solicitados. Eles dizem, não podemos ajudar toda a gente. Mas foi bom, pelo menos gostei, porque todos contactaram. Mesmo empresas muito grandes, eu fiquei muito contente. Eles disseram, gostamos muito da ideia, estamos a ser muito solicitados nesta época, mas fizeram contacto. Ou seja, que eu disse, olha, atenção, vocês fizeram contacto, para a próxima eu vou falar diretamente. Pronto. Eles, com certeza. Muito bem, fica aqui então. Ficam então os agradecimentos feitos. Desejamos também que corra muito bem, é assim que se vai fazendo o Natal por Oliveira do Hospital. Agora é só marcarem presença no próximo sábado, às 20h30, no pavilhão gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, para assistir a esta grande iniciativa. Todos que nos escutam e à senhora vereadora e ao professor Márcio, de modo particular, Feliz Natal, boas festas. Obrigada. Uma quadra festiva cheia de amores, é isso que eu desejo. Verdade. Está assim então concluída esta conversa, que pode ouvir de novo mais tarde no site da Rádio Boa Nova em formato podcast. Vão passando de geração em geração os usos, os costumes, as lendas, as crenças e as tradições. Tudo para que o tempo não apague a alma e a entidade única das gentes desta região. Boa Nova Rádio, de Oliveira do Hospital, para todo o mundo.